Mercedes, um moral de Ibiquara. Valdemir Santos, falando de amor. Não adianta me pedir perdão, eu não vou mais te aceitar. Dentro do meu coração já tenho outra em seu lugar. Não adianta me pedir perdão, eu não vou mais te aceitar. Você feriu meu coração e me fez chorar. Não vou voltar atrás. Não dá mais, não vou voltar atrás. Eu não te quero mais. Não vou voltar atrás. Não dá mais, não vou voltar atrás. Eu não te quero mais. Valdemir Santos, o magnata do forró. Te dei o meu amor e a minha vida, mas você não quis saber. Deixou no meu peito uma ferida, você só me fez sofrer. Te dei o meu amor e a minha vida, mas você não quis saber. Deixou no meu peito uma ferida, você só me fez sofrer. Não vou voltar atrás. Não dá mais, não vou voltar atrás. Eu não te quero mais. Não vou voltar atrás. Não dá mais, não vou voltar atrás. Eu não te quero mais. Não vou voltar atrás. Não dá mais, não vou voltar atrás. Eu não te quero mais.